Começa agora mais uma edição do Yopinando Shimun, edição número 76. Hoje estou aqui com Luke Lucas. Oi. E hoje com uma pessoa nova, que está passando por um teste probatório, né? Novo estagiário aqui. Digamos assim. É o novo contínuo do podcast. Contínuo. Tô precisando imprimir umas coisas aqui, peraí. O Patrick. Aqui é o Patrick. Então, Patrick, diga um oi aí pro nosso público. Opa, e aí, beleza? Depois eu quero meu salário, hein? Salário? Estagiário não tem salário, não, cara. Estagiário ganha meio salário, sim. Estagiário não é gente, cara. Estagiário. Ué. Fazendo serviço aqui pra vocês, né? Ah, estagiário ganha experiência, não ganha salário. Exatamente. Não. Tá bom, então. Então, Luke, e aí? Como é que foi essa semana? Você quer comentar alguma coisa? Aí, aconteceu alguma coisa na minha vida. Eu viajei pro Rio de Janeiro na Páscoa. Fui no Cristo Redentor. É uma estátua gigante. É mesmo? No alto de um lugar. Num lugar alto e só. Tem pessoas que ficam deitadas no chão pra tirar foto dos outros, pra enquadrar o Cristo da pessoa. É uma vergonha alheia. Mas é legal ver o Rio de Janeiro do alto. O Maracanã é gigante mesmo. Você já jogou Civilization, SimCity? Você vê uma estrutura gigante do alto, assim, você vê que ela é grandona, assim. É basicamente aquilo. É, eu fui num rodízio de pizza, comi pizza de estrogonofe. Como se fosse, ó, que coisa, né? Eu fui num rodízio de pizza, tá? Mudou minha vida. Não tem rodízio de pizza na minha cidade, velho. Então, é verdade, cara. Eu sempre esqueço, cara. Desculpa. Excuse me! Minha cidade pequena, não tem rodízio de churrasco, velho. Eu nunca fui no rodízio de churrasco. Então, eu tenho essas experiências novas. Pizza de macarrão com molho branco eu recomendo. Eu não. Pizza de hambúrguer, pizza de batata frita. A gente até tava conversando num outro podcast que a gente gravou. E essas pizzas com coisas muito absurdas em cima é só a ideia do gordo que quer fazer dois pratos num só. Ele pega a pizza e bota um outro prato em cima, tipo, pizza de bolonhesa, pizza de macarrão, como tu falou aí. Pizza de macarrão, style, velho, muito bom. É, isso me lembra a minha tia com a receita dela de sanduíche de nugget. Caraca. Que ela derrubou o prato, a vasilha de arroz no chão, e aí só tinha pão e nugget. Ela fez sanduíche de nugget pro almoço. Bom. É uma merda, eu não. Tudo bem. O que mais? Ah, eu vi Capitão América, mas não vou falar agora. Vi Noé e é uma merda. Pois é, eu também não curti, não, cara, Noé. Gostei, mano. Acho que é isso. Eu ia ver o jogo do Maracanã, mas era o Fluminense, e aí por princípio eu não fui ver. Ele tem que pagar a Série B, eu não vou dar dinheiro pra esses filhos da puta. Acho que foi isso. Cara, o time aqui do Ceará, o Icasa, quando tava começando a Série B na semana passada, né, ele entrou com processo por causa que o Figueirense tinha entrado no jogo lá com o jogador irregular e tal. Um dia ele tava na Série A, no outro dia ele voltou pra Série B, cara. Não, e o Icasa tá certo, né? Se o Portuguesa cai, o Figueirense tem que cair também, né? Tá mais do que certo, vai fazer o quê? Mas bloquearam aí o negócio, é foda. É casa da Fluminense. Só que eu gostei da história da Portuguesa, cara, no meio do jogo. A Portuguesa falou, foda-se! Yay! Yeah. acontece. Mas você, Vlas, o que você fez? Então, cara, como sempre eu fui no cinema, eu fiz outras coisas, mas eu realmente não lembro agora de outras coisas que eu vou. É Páscoa, né, então. Mas bem, eu fui ver aquele, como, eu não sei porquê, mas eu fiz isso. Fui ver mais um daqueles filmes adolescentes para garotas, baseados em livros adolescentes para garotas. Que, inclusive, o único filme adolescente para garota que eu não fui ver no cinema foi Crepúsculo. Na verdade, eu não vi Crepúsculo nem em casa. Aí eu fui ver aquele Divergente, cara. E se você pegou todos os filmes de adolescentes pra garotas e tal, esse consegue ser o pior de todos eles. É absurdo como é ruim, cara. Meu Deus. Mas é pior que Crepúsculo? Eu não assisti Crepúsculo, cara. Mas ele é pior que Hospedeira, cara. Ele é pior que A Cidade dos Ossos, cara. Que é uma merda absurda, cara. Puta, cara. meu Deus, cara, é uma sucessão de clichês, assim, absurdo. Posso dizer que até os atores são clichês, porque são aqueles atores que sempre aparecem nos filmes pra fazer os mesmos personagens. Aquele ator que você olha pra cara dele, você sabe que ele tá fazendo o mesmo personagem. Não é tipo o Nicolas Cage, que tem interpretação fenomenal, que você olha pra cara dele, você não sabe o que, é que ele tá fazendo. Cara, é muito merda, cara, é muito merda. Eu não tive muita vontade de ver esse filme, não. É porque foi um filme grande, assim, entre aspas, grande, que saiu no cinema. Como é um filme pra garotos adolescentes, eu assisti o filme todinho escutando garotos adolescentes gritarem toda vez que aparecia um cara na tela. Normal. E nem me irritou, sabe? Dessa vez eu... Normalmente eu me irrito com isso, mas é foda-se. Cara, é triste porque, assim, o filme tem atores bons, mas todos os atores bons não fazem nada no filme. É muito ruim, assim. Pessoal, é sério. Se você não é um fanboy desse livro... que quer ver ele com atores de verdade, ou se você gosta do livro, mas tem consciência cinematográfica o mínimo possível, não assista esse filme, por favor. Como é que é o nome? Pra me marcar na lista de não assistir. É Divergente. Beleza. É muito ruim, muito ruim. E eu vi um filme que ele parte daquele pressuposto do podcast passado, mas eu fui ver mesmo assim, que é o Copa de Elite. É um filme nacional que fica frescando com vários outros filmes nacionais. Que pariu. Eu só fui ver porque os atores desse filme, todos eles, né, são caras da internet, são caras que fazem comédia na internet. Não que sejam bons caras. Pelo menos o cara que foi o protagonista é um bom ator, mas não tem, assim, atores globais, vamos dizer assim. Ou tem atores globais em fim de carreira que só fazem sucesso na internet. Tipo o Bruno De Luca. E, cara, é muito absurdo, assim. É aquele velho todo mundo em pânico. Porque é a coisa da frescar com os times nacionais e tal, tal, tal. E frescar com a Copa do Mundo. Com esses caras da internet. Porque você nota que são os caras estão fazendo as mesmas esquetes de merda que eles fazem na internet. Mesmo os caras que fazem esquete boas, estão fazendo as esquetes daqueles caras que não fazem esquete boas, cara, sabe? Tipo o Rafinha Bastos fazendo o personagem canastrão, que tipo, parece ele no antigo Saturday Night Live. Saturday Night Live. Que era no sábado. Da RedeTV, que era no domingo. É domingo isso. Né? Eu só ia ver esse filme por causa do Molejão. Assim, o filme, ele é bem melhor do que o Divergente, só deixar bem claro. Tem algumas cenas que são engraçadas, mas a melhor cena, de fato, é a do Molejão. O cara tá preso lá, né, o Rafinha Bastos prendeu ele, porque o Rafinha Bastos é o ator que ganhou o Oscar, é o maior ator do Brasil e tal, que ele era um cara de dupla sertaneja e tal, mas foda-se. Bem, ele prendeu o Capitão... Jorge Capitão, que é o Marcos Vera. E era uma bomba que ia ser acionada quando o Molejão parasse de tocar. Só que como o repertório do Molejão é gigantesco, eles ficam tocando a música até o final do filme. Tanto que nos créditos finais do filme, é o Molejão tocando as músicas dele, todo agoniado lá. Molejão é demais. Molejão é absurdo, cara. Incrível. Mas é tipo, é uma das poucas cenas que se salvam do filme todo. É todo muito ruim. E é mais uma dica, assim, de filme que eu não indico pra ninguém. É uma dica de não indicação. Uma dica de não vai ver essa bosta. Exatamente. E o pior é que essa semana, cara, eu tava olhando o que vai passar no cinema, que vai estrear. Também só vai estrear merda, cara. Assim, vai estrear os filmes de artes legais e tal, que não vão pros grandes cinemas. Mas de filme grande, não vai estrear nada aqui pra eles. Tipo, vai estrear, eu acho que é um filme nacional de comédia com não sei quem. Foda-se, sabe? É muito triste, cara. É o filme que vai passar depois como seriado na Globo. Então, não precisa. Não é nessa semana, mas tem aquele filme do Getúlio Vargas com o Tony Ramos, que eu tenho certeza absoluta que uma hora vai virar seriado da Globo, cara. Minissérie. Aí na outra semana tem o Capitão América, não. Capitão América de novo? Homem-Aranha. Também. Que é isso, eu vou assistir, cara, espetacular Homem-Aranha 2. Ah, eu não. O Luke vai assistir esse filme, porque ele é um merda. Eu não tenho nada pra fazer. Eu não tô empolgado. Eu tenho que admitir, eu não tô nem um pouco empolgado com esse filme. Ah, eu vou assistir, meu amigo. Eu vou pro cinema assim, tudo que é tipo coisa. Eu tô falando isso tudo, mas eu provavelmente vou no cinema no final de semana. Vai ver Capitão América 2 de novo. Acho que não, acho que eu vou no cinema aqui perto de casa ver um filme japonês que tá passando aqui perto. Nossa senhora. É, não, um dos filmes bons, né? Embora o Luke não acredite que exista filme bom japonês. Existe. Live action? Como não? Como não? Só de porrada só. O resto. É, tem gente. É, fazer o quê? Depende, filme ou animação também conta? Não, filme. Não, animação não, só filme, live action. Ah, tá. Filme. Ah, tá. Então concorda. Eu discordo na mente. Até porque você tem uma impressão. É, quem é fã de anime, quem acompanha o universo do anime mangá, eles têm uma impressão que o tema japonês se resume a live actions de anime mangá. Sabe? Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Não é verdade. Só serve pra filme de luta essas porras. Cara, live action no Death Note aí provando, cara. Uma bosta. Existe um cinema japonês muito bom em que os protagonistas dos filmes normalmente não são caras de boys band. Ou de bandas de idol. Ou de tentáculos. Cara, eu só vi uma vez um filme hentai pornô japonês de tentáculos, que foi a versão live action do hentai lá Blue Girl. Que é bizarro. É claro que é bizarro, tem tentáculos, pô. É japonês, cara. Live action. A ideia dos japoneses que tentáculos podem virar pintos é um negócio normal. É tipo, que legal. Os japoneses têm a ideia de que tudo pode virar pinto. Tudo. Até mamilos como o hentai que eu vi. Ah, cara, aquilo não me esquece. Nossa. Patrick, você tem alguma coisa aí pra falar pra gente? Essa semana eu descobri um canal que é velho pra caramba, mas eu não conhecia, que é o La Fênix. Quem não conhece? Eu não conhecia. Eu. E fiz... Não conhece? Não. Eles são tipo Jackass brasileiro. Os caras fazem muita loucuragem. Jackass tipo, de pobre. Jackass de pobre, né? É, mais ou menos. Mais tipo, ou menos. Os caras estão no YouTube, sei lá, desde 2010 e eu não conhecia os malucos. Fiz uma maratona, assisti praticamente todos os vídeos deles nesse final de semana aí. Esse filial de pasta. E, nossa, é muita zoeira. Tipo, os caras fazem muita loucuragem, tipo... Ah, vou aqui tomar 2 litros de Coca-Cola e comer uns 3 menos pra ver o que acontece. A maioria dos vídeos deles se resume a vômito... Vômito e pimenta. É. Antigamente eles eram mais Jackass. Ah, antigamente eles faziam as loucuragens porque eu tava vendo os vídeos antigos deles e eles aceitavam os desafios mais hardcore mesmo. É o mais hardcore que eu cheguei a ver de desafios assim era o pessoal do mundo canibal, quando um dos irmãos piolocos refrescava com a cara do outro. Tipo a vez que um teve que comer merda de cavalo. Nossa. É, eu prefiro não ver essas coisas. Mas não. eu não curto muito não. Toda vez que tem essas coisas do mundo canibal eu não vejo não. Só vejo o mundo canibal pra ver o Bartoba, o... UFC Cachaça, as pessoas mais inteligentemente puras da Terra. Cara, pra falar a verdade, eu gostava do Mundo Canibal clássico, que tinha as animações, assim, eu achava muito melhor, tipo, o Senhor Donizildo. Cara, e eu... quando era novo... Eu não sou muito, fã da animação deles, né? Quando era novo, eu gostava das animações dele, mas hoje em dia eu olho pra elas e eu realmente acho que não. Ah, sim, não é aquela coisa que quando era tipo, nossa, que legal! Sim, mas eu ainda prefiro o Mundo Canibal clássico. Não, eu gosto desses vídeos assim, cara. Sempre só vejo quando eu não disse que eu não gosto, mas eu prefiro o antigão, com as animação, assim. Agora ainda só assim, tem. O melhor de todos é do Street Fighter. Não, eu discordo, Hadouken. O melhor de todos é a briga de dança dos malucões contra o pessoal da Liga da Justiça. É o melhor vídeo de todos. Olha quem tá aí, Batman! Ah, tem também dos negros chapados lá, que tem o Dr. Gore de cigarrilha, que é foda. É, também é foda, eu concordo. Mas o Batman é demais, cara. Batman, Superman, Homem-Guia, como é? Homem-Aranha. Muito bom, cara. Eu vi aquele loop. Nossa. Foda. Não, eu acho que por mim é isso mesmo, eu não fiz muita coisa. Hoje eu tive uma prova. Conta falar isso? Conta, de vez em quando a gente fala isso, mas a gente não leva muito a sério. Eu tô tão desanimado com as minhas provas que Best of é complicado, mas foda-se. Mas eu ia falar, cara, pronto, eu ia falar um negócio aqui pra vocês frescarem logo também. O cara já que tava falando do canal do YouTube, era até pô, podia até ter falado no podcast passado, não só lembrei agora. Vocês acompanhavam aqueles vídeos da MED? Vocês têm ideia, né, normalmente, como é? Eu sei o que é a MED, a revista. É a revista, tu diz? Isso. Aí, é porque a MED tem, também o... Mas né, tipo, programa e tal, mas... Que passa no Cartoon, mas bem, é a revista animada, vamos dizer assim. Uhum. Então, tem uma parte da MED que é aquele negócio das notícias de celebridades da MED. Que eles falam um negócio bem escrotamente das celebridades. Sim. Então, eu descobri um canal, meio que por acaso... no YouTube, chamado Ok Ok, que obviamente é uma frase brincando com o cara lá da RedeTV, que eu não lembro o nome, Ok Ok, que ele é basicamente um canal que fala sobre notícias e celebridades no estilo MED. Então assim, por mais que eu não queira saber de nenhuma das celebridades que eles falam, é tão engraçado que eu não consigo parar, então eu vejo todo dia, porque esse canal sai de segunda a sexta, todo dia sai um vídeo novo. Não, mas quando tu falou que achou casualmente esse canal, foi mentira, porque essa bosta tá dando propaganda em qualquer vídeo que eu abro. É, né, eu não sei, eu acho, eu uso o AdService, não sei o que, que não tem propaganda. Eu bloqueio o Adblock, eu uso o Adblock, com essas porra. Tipo, praticamente todo vídeo que eu abro no YouTube dá uma propaganda desse canal. É, eu não sabia, cara, eu realmente foi por acaso. No... Ou daquela guria que faz umas maquiagens meio estranhas. Eu não vejo quase nenhum canal do YouTube, e essa é a verdade. Mas bem, esse Ok Ok, cara, é bem engraçado, assim. Tem alguns que são bem meh, mas tem alguns, cara, que são muito bizarros. Tipo, tem uns que são pro público masculino, por exemplo, tem lá o top 8 celebridades mais peitudas ever. Excelente, excelente. Tem o top 8 celebridades com tatuagens mais bizarras ever. Que puta que pariu. Esse é do caralho. Mas é celebridade mundial ou só brasileira que eles falam? Na verdade, eles falam mais de celebridades de fora do que celebridades aqui. Normalmente são celebridades pop. Por exemplo, tem o top acho que é top 4 piores cagadas do Justin Bieber ever também. Então é uma merda assim. E eles têm, inclusive, na quarta-feira, o programa que eles fazem é a Notícias da Gringolândia. E, cara, assim, eu não sou um cara que vejo programa de celebridade, nunca vi revista, nem porra nenhuma, mas eu acho muito engraçado esse canal. Então, talvez fique a dica aí, quem queira ver, quem goste do estilo de brincar com celebridades da MED, possa curtir esse canal, porque é legal. Não é nada espetacular, mas é legal. Os vídeos são curtinhos, 2 minutos, 3 minutos, dificilmente tem mais do que 3 minutos o vídeo, então... É, de não ficar maçante. Exato. Aí fora esse, só o Leninja Mod e o do Jovem Nerd mesmo. Sério? Eu só queria dizer que o São Paulo acaba de tomar um gol. Chupa! Eu me controlei pra não gritar gol, pra não atrapalhar vocês. Chupa, CRB forever. É, cara. Eu fiquei meio triste falando, só terminando essa parte do futebol, que o time daqui, né, o Horizonte, que é o time do interiorzão daqui, tinha ganhado de 2-0 do Fluminense aqui, mas infelizmente perdeu lá, levou uma surra bonita do Fluminense lá no Rio de Janeiro. Eu não adiantava ganhar, que o Fluminense ia falar que ele tava com dois jogadores regular, mas o cachorro, veja. Ano passado aconteceu mais ou menos a mesma coisa com o meu Flamengo. Ele ganhou aqui do Flamengo, só que lá no Rio de Janeiro também levou uma surra. Acontece. É, mas bem, é isso aí. Então, sem mais delongas, vamos às notícias da quinzena. Sempre confundo notícias da semana. Né? Até hoje eu não consigo finalizar que o podcast desse hoje ser semanal. Então tá, vamos para as notícias da quinzena. Animador japonês que suicidou em 2010 chegou a ter de trabalhar mais de 600 horas em um mês. É, o cara é deprimido, né? O cara trabalhava na H1 Pictures, né? Já é motivo de se matar. Por que, cara? Que é isso? Por que? Eu também não entendi. Que é isso, cara? Aí o Pritchard está, tipo, acho que há 2 anos consecutivos que é escolhido o melhor estúdio do Japão. Não pra se trabalhar, com certeza não pra se trabalhar. Ah, trollagem mesmo. É, o cara trabalha 600 horas por mês. Eu não sei quanto dá isso. Cara, segundo cara, as minhas contas, é 20 horas por dia. 20 horas por dia. Fogo. Mas na reportagem diz que tem dias que ele ficava 2 dias seguidos sem sair do escritório. É. 48 horas sem descanso. Assim, ele pediu pra abandonar, né? Mas não deixaram. Não deixaram, né? Que merda, né? O cara é um merdão também, né? Não me deixaram, foda-se, não veio mais. Fica aí. Ah, mas o cara era meio deprimido, não vai fazer nada em casa. Ah, vamos lá trabalhar 20 horas por dia. Cara, é interessante que no Japão é meio que padrão que o dia de trabalho ele tem 12 horas. Diferente do Brasil, que são 8 horas pra algumas pessoas menos. Por exemplo, pra estagiário, às vezes é 2. É, eu trabalho 6 horas. Vocês podem usar 2 horas só eu, então, hein? Só 2 horas. Então, o cara vai trabalhar, tipo, uma vez a cada 15 dias, ainda tá reclamando, cara. Preciso do meu descanso. Então, o cara acabou trabalhando esse período absurdo e tal, por causa do o estúdio tava forçando a barra. E a polícia chegou à confirmação de que a provável principal causa dele ter se suicidado é porque ele não aguentava mais. Putz, sério? E essa informação correu à internet, teve toda aquela birrinha de otakus por aí, teve um monte de otaku dizendo que nunca mais ia assistir nada da A1 Pictures. Aquela birra padrão, é tipo aqui no Brasil o blog tal erra ao falar que o mangá tal vai ser lançado pela editora, todos os outros caem em cima. É, o que nunca aconteceu, né? O que nunca aconteceu, né? Ou o blog tal processa o outro blog que porque tá frescando com ele, todos os outros blogs amigos automaticamente tentam boicotar. O que nunca aconteceu? Nunca. Então, é absurdo, assim. É tenso, claro. 600 horas do mês é foda. Até porque eles disseram lá que ele não ganhava hora extra. Que filhos da puta, velho. Que filhos da puta. Cara. Puta merda. Então, cara, eu. Porra, cara. Eu saí do meu emprego por causa disso, caralho. Eu saí do meu antigo emprego por causa disso. Eu, como bom estagiário, não faço porra nenhuma, já reclamo. Imagina ficar 20 horas por dia no negócio. Eu tava dando uma lida aqui no texto, mas ele chegou a fazer algum anime muito famosão, assim? Estourou por aí? Na época que teve esse acidente, ele tinha trabalhado no Kanagi. O estúdio tava trabalhando Kanagi no Kanagi. E eu não lembro qual o outro. Mas era um... É o Piku Furikabu T, é aquele de beisebol que tem um garoto que é meio introvertido. É legal. Ah, é legal, cara. Esse anime é legal. E ele fez sucesso, teve 2 temporadas e tal. Eu não vi a segunda, mas tudo bem. Eu também não vi a segunda. Eu não terminei a primeira, na verdade. Eu também. Nossa. Mas é legal. Uhum. Então é isso, cara. Vocês querem falar alguma coisa a mais? Vocês acham. Meus pêsames pro cara. Faz 4 anos, né, cara? Faz 4 anos mesmo. Caraca, já virou comida, gente, verdade. Então é isso. Um abraço. Tchau. Sony promove filme dos X-Men nos créditos de um espetacular Homem-Aranha 2. Nos créditos do Homem-Aranha 2, aparentemente vai ter uma cena pós-créditos, melhor, depois dos créditos do Homem-Aranha 2, vai ter uma cena dos X-Men Dias de Futuro Esquecido. Esse filme vai ser bom. E, bem, tem uma explicação pra isso, que parece que o diretor que tá trabalhando no Homem-Aranha 2 e era da Fox, e pra ele trabalhar no Homem-Aranha na Sony, ele ainda tava tipo com contrato com a Fox e tal. Pra ele sair, a Sony teve que aceitar essa imposição da Fox de fazer propaganda quase de graça no seu filme blockbuster do ano. Nossa. Mas, bem, Luke, você que conhece mais da Marvel, só por curiosidade, tem alguma ligação com Homem-Aranha com essa saga? Ou nada a ver? Não, com o futuro esquecido não tem nada a ver. Mas o Homem-Aranha sempre tem uma ligaçãozinha com o X-Men, sempre parece às vezes, mas nada demais, né? Agora, e falando sobre a cena pós-crédito, vai ter outra cena pós-crédito, a do Homem-Aranha mesmo. Quem é o Sexteto Sinistro? Ah, meu Deus. É duas cenas pós-créditos, então. É, são duas cenas pós-créditos, a do X-Men. Eu só vejo uma e vou embora, eu não tenho paciência, vou ficar até o final de todos os créditos pra ver outra cena, mano. Eu não tenho paciência. Fora que a tia da faxina me xinga se eu ficar lá, então, fio sabe. Cara, é foda, realmente, cara. Eu, tipo, esses filmes que tem. Todo mundo vai embora e só você fica, os caras lá ficam olhando pra você, cara, pra sua cara. Assim, como, vai logo embora. É, eu não tenho paciência, filho. Já aconteceu de, tipo, eu tava num filme desse esperando a cena pós-crédito e o cara parar a projeção. Teve uma vez que a mulher mentiu pra mim falando que não tinha cena pós-crédito no Capitão América, no primeiro. Falei, ah, não vou discutir não, tá tudo bem, vou embora, não tem problema. Não, nesse Capitão América ainda ficou bastante gente. Ah, que foi no comecinho também apareceu a cena pós-crédito. Então. É, mas normalmente essa cena pós-crédito nunca é depois dos créditos totais. Tipo, é só dos principais, aí ele sai. Mas é. Sei lá. Mas quem é o Sexteto Sinistro? Quem é o Sexteto Sinistro? Não sei, pô, eu tô te perguntando por isso. Eu não sou muito fã do Homem-Aranha, não. Eu sei que no cinema eu acho que vai ser o Duende Verde, esse pessoal que apareceu agora. Duende Verde, o Eletro, o Rhino. Será que vão botar o Lagarto também? Não sei. Não sei quem é. Teve... É, não sei. No quadrinho tem o Kraven, tem o. O Areia. Tem o Shocker. É o Areia também, o Homem-Areia. Não sei. Tu sabe, mas esse tem o Homem-Areia e o Choque no Ultimate. Ultimate não, no Espetacular. Não. Só tem o Lagarto, né? O Lagarto e esses três que eu falei no começo. Ah, eu não entendo pra que vai fazer o filme do Sexteto Sinistro, né? Pra quê, né? Mas tu disse que não sabia quem é o Sexteto Sinistro. Eu não sei, não me importa. São vilõezinhos do Homem-Aranha que o Homem-Aranha derrota sozinho, os seis, cara. Eles são uns merda. É? Pensa bem, a galeria de vilões do Homem-Aranha não é essas coisas todas, não, né? Tem o Abutre. Não chega a ser a galeria do Flash, mas... Cara, mas tipo, os vilões do Homem-Aranha não podia ser tão forte assim também, porque ele também não tem tantos poderes assim. Se botar uma coisa muito forte, é óbvio que ele vai perder. Morrer? Mas essa é a graça, o Homem-Aranha morrer, ia ser muito legal, ia ser divertido. Mas ele morreu nos quadrinhos, né? Aí botava um Homem-Aranha negro. Mexicano, não é? É mexicano, mas ele é negro também. É tudo, só falta ser gay. Mas, não, eu não gosto muito da galeria de vilões do Homem-Aranha, não. Eu não gosto muito do Homem-Aranha de cinema. Então. Mas nenhum. Eu gosto, cara, os filmes antigos, quais são o terceiro filme? Vou te falar, eu gosto, cara. Eu acho sim. Eu gostei do terceiro filme. Corta essa! Daqui puta, pariu. Terceiro filme não. Estagiário tá dando ser expulso do podcast. Caraca, não. Não. Quer ver vocês querem me matar agora? Não, ninguém vai matar. Eu gosto do filme do Lanterna Verde. Corta essa! Não, tira esse cara pra cá. Demite estagiário. Não, é que tipo assim, eu sou um fãzão do Lanterna Verde. Acho que se sair qualquer coisa do Lanterna Verde eu vou gostar. Não sei porque, eu gosto do Lanterna Verde. Cara, tu assistiu esse filme mais de uma vez? Não. Ah, tu, calma, quando eu saí do cinema do filme do Lanterna Verde, eu achei, é um filme legal. Não, eu gostei mesmo do filme. Eu saí do cinema dizendo que eu dava nota 8 pro filme. Ah, tu pagou também, né? Tu não ia ficar xingando pra caramba. Valeu o dinheiro. Depois era uma bosta. Depois eu olha, eu saí bosta. Xingando o Homem-Aranha 3. Eu fiquei com vergonha de levar minha mãe naquele... O Homem-Aranha 3, eu fiquei com vergonha, cara, de ter feito meu filme. Esse eu... É que pariu. Esse eu achei uma merda absurda. O Homem-Aranha 2 tinha sido tão foda, tão bom, assim... Mas eu não gosto do Dr. Octopus do Homem-Aranha 2, porque ele é um senhorzinho que tá tomando soco do Homem-Aranha, velho. Ele deveria desmaiar no primeiro soco do Homem-Aranha, mas beleza. Seu professor de química tá tomando soco do Homem-Aranha e tá aguentando, ficando de pé, mas beleza. Não, mas nunca teve muito sentido, assim, você pegar os heróis em geral. Mas bem, né? Eu não sei, cara. Mas assim, eu fiquei. Fora o Duende Verde do primeiro, que é um Power Ranger, né? É, verdade. Tem uma cena que o Duende Verde tá do lado do Homem-Aranha que tipo, ele tá, os dois fantasiados. Ele tá muito ruim, o Duende Verde, ele tá muito zoado. Mas eu, o segundo filme eu acho espetacular, cara. Eu gosto do primeiro filme, mas eu acho o segundo filme muito bom. Excelente mesmo. É, o segundo filme é muito agora bom. O terceiro, me desculpe. Não, mas eu entendo, cara. Ele é tipo o Change do MDM, que deu 12 pro filme. É que ele é um rapaz jovem, ele tá começando aí. Então é isso. Vai ter a cena aí pós-créditos. O que você acha se fosse uma cena pós-créditos dos Vingadores? Aí eu ia ver o filme do Homem-Aranha duas vezes, só pra ver a cena pós-créditos. Então é isso, pessoal. Quem gosta do Homem-Aranha, fique esperando aí na a cena pós-créditos. Pelo menos o X-Men, aparentemente, vai ser um filme bom. Ah, é. Sim. Os trailers estão bons, né? Assim, eu tenho um problema com o X-Men, porque eu não gosto da saga dos... O único filme do X-Men que eu gosto é o First Class. Todos os outros filmes do X-Men eu acho muito ruins. É, eu sei que a gente gosta dos primeiros X-Men e tal, mas eu particularmente não gosto. Nem do primeiro, nem do segundo, o pessoal fala muito bem, muito menos dos outros filmes, porque obviamente os do Wolverine são uma merda. E o terceiro é... O último do Wolverine foi legal... Eu já falei, entendeu? Cenas boas, cenas merda, final uma merda, meio legal. Mas é legal. Foi a mesma nota que eu dei pro Super-Homem. Eu prefiro Wolverine do que Superman. Pra falar a verdade, eu não gosto do Superman, eu acho um herói muito... Sei lá, sem sentido. Ele é o cara mais forte do mundo, ele não pode ser derrotado por nada, ele move planetas. Tipo, qual é o sentido disso? Eu nunca gostei disso pra mim. Mais ou menos. Depende de quem escreve. Tem gente que escreve Superman soltando os mini Supermans pela mão, tem gente que escreve Superman morrendo. Depende de quem escreve. Se bem que todo mundo sabe que se qualquer personagem da DC ou da Marvel morrer, eu vou momento do futuro, ele vai voltar. Claro, todos são Jesus. Todas. Mas bem, é isso aí. Vamos então pra nossa discussão da quinzena. Então, pessoal, dessa vez a gente vai meio que falar sobre essa questão de universo cinematográfico versus universo original. Como é que vocês acham que é essa questão do universo cinematográfico em contrapartida ao universo dos quadrinhos, ou universo dos livros, ou universo dos games em que esses filmes foram inspirados? O exemplo principal do momento é o universo Marvel nos cinemas, com relação ao universo Marvel dos quadrinhos, porque são diferentes, né? Então, a discussão é mais ou menos isso. O que vocês acham, se acontece de ter um legal e o outro ter merda, não sei. Quando eu falo nesse assunto, o primeiro filme que vem na minha cabeça é Viagem ao Centro da Terra. Que adaptação merda. Puta merda. Pra quem lê o livro sabe disso. O livro não tem nada a ver com aquele filme horrível. Mas sim, porque assim, eu só dando um pouco. Eu não tô falando de adaptações, eu tô falando realmente de universo e coisa. Não é só tipo, o livro tem tal e tal. Por exemplo, o Harry Potter. Existe os livros de Harry Potter, existe um universo cinematográfico, 8 filmes, né, no caso, de Harry Potter. Não é um filme só, é só pra fazer essa pequena distinção. Por exemplo, você tem o Jogos Vorazes, isso vão ser 4 filmes aí, no caso. O Luke, por exemplo, pode até falar de Jogos Vorazes porque ele lê os livros. Mas bem, quem quer puxar aí a primeira? Olha, eu deixo vocês puxarem, depois eu vou pegar o ritmo. Não, eu pego o ritmo depois. Fudeu primeiro. Pô, eu não sei de onde que eu vou tirar um assunto. Eu sigo a barra. Fala, Luke. Não, vou falar de Jogos Vorazes primeiro. Eu não sei. É que depende da adaptação, porque o livro normalmente é a visão do protagonista em relação aos fatos que estão acontecendo. Então é muito mais em primeira pessoa. E no filme você não pode fazer isso, né? No filme você tem que abranger todos os personagens e tal. No livro você tem sempre um negócio, você pode mostrar o pensamento do personagem. No filme não tem como. É, a primeira pessoa. Você tá vendo a reação do personagem do que tá acontecendo. No filme você tem que mais é a atuação dos atores e tal. Normalmente eu fico com o original do que com o cinematográfico. Normalmente, eu não lembro agora nenhum filme que... Ah não, tem Seus Anéis. Seus Anéis, o filme é bem peculiar. Você prefere o universo dos Seus Anéis do cinema ao universo do Tolkien dos livros? É, eu não gosto do Tolkien dos livros, não. Ah, encontrei uma pedra, a pedra tem um musgo. O musgo, olha, está em direção a Azeroth. E Azeroth tem Sauron. E Sauron está lá com o olho flamejante, porque no olho flamejante... Aí tipo, ah, pelo amor de Deus, não aguento mais. Cara, tem um outro livro do Tolkien, que é Os Filhos de Turin, acho que é, uma coisa assim. Uhum. Aquele livro é muito chato, porque ele descreve muita coisa e ele não, tipo, ele não te deixa a par do que ele tá descrevendo. Ele vai falando, e se tu não entendeu, se ferra aí, entendeu? Não sabe o que é isso, se ferra, entendeu? Chegou um momento no livro do Tolkien que eu só tava lendo fala, eu não tava lendo o meio, só tá, o tio tracinho eu tava lendo, o resto eu não tava lendo mais porra nenhuma. Leitura dinâmica do futuro. É muito chato. O Hobbit já mas é eu, diferente. Assim, Hobbit já é mais eu sei que é isso, mas na verdade eu gosto do Tolkien, né? Eu gosto dos filmes. Aliás, pra mim, durante muito tempo, o terceiro filme do Seus Anéis foi o melhor filme da minha vida, na minha opinião. Apesar de que aconteceu uma merda, mas não vou contar de novo a história que já contei umas 10 vezes. Mas eu prefiro os livros. Eu ainda prefiro o Tolkien dos livros. Eu também. Agora, como o Vadil tá aí pra isso... É, a melhor coisa que o cinema fez foi tirar o Tom Bombadil. Pra falar a verdade, cara, o filme eu me canso vendo, o livro eu não me canso lendo. Eu não sei porquê. Na minha opinião, no caso, eles não são equivalentes, mas os dois são muito bons. Porque já aconteceu de eu ver as 10 horas da versão estendida do Senhor dos Anéis. Seguido, não foi? Tipo, olha, peguei o dia e vou assistir Senhor dos Anéis. Que vida. Eu já tentei fazer isso com os 3 filmes. Eu falei, eu e meu amigo, vamos assistir todos os 3 filmes. Metade do primeiro a gente já tava dormindo. O primeiro também é foda. Eu gosto de todos os filmes. Mas a diferença, você tava falando que fica cansado vendo o filme e não fica lendo o livro. Basicamente é porque no livro você dá o seu ritmo. No filme você tá preso no ritmo do diretor também. Aí é diferente. É. Eu não falo muito porque eu paro, né? Eu simplesmente paro. Eu não consigo ficar horas e horas lendo o livro, não sei que ter uma parte bem empolgante. Ah, eu já... Tipo, faltava umas 200 e poucas páginas pra terminar o livro, assim, mas livro daquela que é diagramatura mínima, sabe? Mas tava muito bom, não deu pra parar. Não, eu tô falando isso. Quando tá muito bom, tudo bem, mas quando tá... Ah, uma chatice não dá. Quando eu era novinho, por exemplo, eu me lembro de ter lido o Harry Potter 4 em uma tarde. O livro caraca, todo, eu li o Harry Potter maior livro. Esse é o segundo maior livro, não é? Cara, pra mim, eu gosto mais do último e depois do quinto. Ele é o terceiro melhor pra mim. Tu gosta do quinto? O quinto é muito chato. É, pois é, muita gente acha chato, mas eu gosto pra caralho dele. O filme é uma merda. Filme da Ordem da Fênix é muito ruim. Eu conheci o Harry Potter pelo universo cinematográfico depois que eu fui pros livros. Acho que todo mundo. Acho que a maioria, pelo menos no Brasil, sim. Não, mas eu já tinha amigos meus que tinham lido os livros com quase tudo que tinha saído, né? E tal. Harry Potter, inclusive, fez uma parte importante da minha adolescência. Também era, posso dizer isso. A adolescência não era uma merda, eu sei. Na época que tinha o IRC, Luke, aí tinha uns canais de Harry Potter específicos. E eu vivia tirando nisso. Inclusive, eu fui... Eu era batedor oficial do campeão brasileiro de quadribol. Que merda, hein? Que merda, hein? Era 12 anos de idade. E a internet servia pra isso, cara, naquela época. E pra pornografia, tá? Que foi o motivo. E bate-papo do UOL, cara. Essa é a fase de após-bate-papo do UOL. Bate-papo do UOL já tá incluído na putaria. Já. Exatamente. Oh, verdade. Tá incluído na putaria, exatamente. Que bosta. Mas é que o Harry Potter a gente cresceu da mesma maneira que o Harry, né, cara? Pelo menos eu tinha a mesma idade do Harry Potter em cada livro, eu sempre lia, tinha. Ou um ano a menos, um ano a mais. Eu já sou mais novo. Você é novinho, você é um bebê. É um bebê ainda. Os caras experientes aí, cinquentão já falando. Não pode nem ver Batman da Feira da Fruta, porque é muito absurdo pra você. Você tem que ver Batman Feira da Fruta, se você não viu. Isso é um pré-requisito pra você ser oficializado. Você tem que falar umas três frases inteiras de Batman Feira da Fruta. Tem que estar no currículo assim, assistir Batman na Feira da Fruta. É porque oficialmente, a gente não fala mais a frase, mas é oficialmente o Opinando Shimon é um podcast sobre cultura visual contemporânea e sobre Batman Feira da Fruta. Que coisa, não? Eu não acredito no que eu estou ouvindo, eu não acredito, você é um menino. Enfim, mas é, Harry Potter, o filme é muito diferente do livro, porque eles cortam pedaços inteiros que são... Harry Potter, ele é interessante, inclusive, isso, que os filmes de Harry Potter, eles começaram a fazer mais sucesso a partir do terceiro filme, que foi quando eles decidiram distanciar do livro. Eles decidiram, vou fazer um universo cinematográfico do Harry Potter e vou cortar coisas do livro mesmo, vou deixar pra lá. Os primeiros dois filmes, eu diria que eles são bem fiéis, até. Inclusive, eu acho o segundo filme, esse é o único caso, eu acho o segundo filme muito melhor que o segundo livro, porque eu não gosto do segundo livro. Mas, a partir do terceiro, quem lê os livros vai ficar bem chateado, assim, com a mudança, vamos dizer. Não sou muito fã do filme, não. Não, eu não sou um fãzão, assim, mas eu tenho um amigo que ele é muito fã, ele tem muita coisa de Harry Potter, então, graças a ele, eu sei muita coisa, entendeu? Então, graças a ele, eu li o primeiro, o segundo, e acho que não me lembro, o terceiro acho que eu não li, mas eu li o quarto. Então, por isso que, graças a ele, que eu li os livros. Eu admito que muito dessa parte do livro e tal, é uma coisa de fanboyzice que você olha o filme e você queria ver aquilo e não dá. Por exemplo, tipo, Harry Potter... O quarto filme, que eu nem assisti no cinema, inclusive, assisti em casa. Eu nunca assisti. Acho que é melhor. O quarto filme, ele tem a... No quarto livro, tem o melhor capítulo dele é a Copa de Quadribol. Que é um capítulo todo, é todo descrito a final da Copa de Quadribol. Nesse capítulo. Uhum. No filme, é que tipo porra um nenhuma. Minuto do filme. Então, é bem decepcionante pra quem diz assim... Tinha coisas que eles podiam cortar e que pra deixar a Copa de Quadribol, mas eles preferiram não fazer. Mas tem gente que não gosta do quadribol, entendeu? Tem gente que não gosta. Não tem nem o que não gostar nos filmes, parece rapidinho, parece escondidinho. Sim. Eu me lembro que na época do Harry Potter, apesar de eu fazer esses canais de RC, era basicamente por causa que eu tinha pessoas pra conversar. Tinha algumas pessoas que eu só conversava nesses canais, por isso que eu entrava muito. Mas eu me lembro que foi na mesma época que eu joguei os jogos de... Acho que era Game Boy Advance, né, na época. Era Game Boy Advance. E as partes que eu mais gostava dos jogos de Game Boy Advance eram os jogos de quadribol, sabe? Apesar de que também eram bem rapidinhos. Jogo de Harry Potter, acho que eu só joguei os do PS1 mesmo. Primeiro e segundo. Nossa, e era louco também. Aquele jogo. Puta, eu adorava também. Ó, aquele jogo é nosso, senhor. Eu gostei, todos, eu joguei três jogos, exato, todos eles de Game Boy Advance. Mas eu gostava pra caramba dos jogos de Harry Potter. Também gostava. Tinha um jogo de computador do Harry Potter que era absurdo. O Harry era dublado pelo Ash, era bem legal também. Por quem? Pelo Ash? Pelo Ash. Pokémon, cara, que é isso? Sério? Eu me assustei agora, eu pensei que ele ia dizer, pô, não sei quem é o Ash, que porra. Não, tá louco, que isso, quem não conhece Pokémon, por favor, né? Bem não, legalzinho, pra quem saiu do Harry Potter de Play 1 pra ir pros gráficos no computador, era incrível, era maneiríssimo. Assim. Ok, então, Harry Potter, diferente do Senhor dos Anéis, eu já não considero que os dois ambientes, os dois universos são legais. Eu só gosto mesmo dos universos dos livros. E eu só fui assistir o sétimo e o oitavo filme, eu não acho ruins, inclusive. Não são espetaculares, mas eu não acho ruins. Mas eu, inclusive, só fui assistir o quinto filme no cinema por causa que eu fui com duas amigas minhas. Porque senão eu não tinha ido. O quinto filme é muito ruim. Puta merda. É porque o quinto livro eu acho muito legal. E o quinto filme ele é muito fraco. É que, tipo, no quinto filme não acontece nada. Tipo, o filme inteiro sem acontecer nada, ele chega no final, tem aquela batalha lá e tá, acabou. É isso aí. Eu não sei lá, não gosto. Mas bem. Mas de qualquer jeito, eu prefiro os filmes do que os livros. Sei lá. Eu prefiro os filmes do Harry Potter. Chegou a ler, não chegou, Luke? O quê? Harry Potter? Eu tenho os livros. Eu só não cheguei a ler direito o último. Eu li na internet, porque eu tava desesperado pra saber o final. Eu li traduzido, uma tradução porca. Desde o quinto livro, eu meio que li todos eles antes de vir pra cá. Por causa que eu era o cara desse canal de Harry Potter, eles traduziam. Assim que saía. Que ela lançava, tipo, capítulos na de vez em quando na internet, e assim que saía, o pessoal já traduzia aqui. Então. O último livro foi assim. Eu li o livro, tipo, um ano antes de ser publicado no Brasil. O problema é que às vezes tinha capítulo que pulava, tinha às vezes que a tradução tava muito ruim. Aí o sétimo livro eu li meio nas coxas mesmo. Tá bom. Eu já tava meio cansado e tal. Eu também admito, o sétimo filme eu não sei. O sétimo livro é chato. O sétimo livro, metade do livro é igual o sétimo filme, não acontece porra nenhuma. As coisas só acontecem da segunda metade pra frente. Sim. Chato pra caralho. Inclusive, eu digo que eu gostei do sétimo filme só porque ele é bem adaptado em relação a isso. Todo mundo diz que odiaram por causa que não acontece nada. Mas bem, realmente, no livro não acontece nada também. Esse aí não tinha o que fazer mesmo. Enfim, podcast sobre Harry Potter. Próximo. Percy Jackson, pode ser, vai, fala aí. Bom, Percy Jackson, eu não li todos os livros. Eu não li nenhum. Mas, sério mesmo? Eu vi os dois filmes, eu não li nenhum. Eu tô lendo a segunda saga, uma outra saga que ele escreveu, que é Os Heróis do Olimpo, e esse sim, esse eu acho até melhor que Percy Jackson. Mas Percy Jackson, ele, sei lá, no cinema pareceu ficar muito infantil, e tipo, sei lá... Sei lá, o filme é muito infantil, parece que foi feito especialmente pra público criança. Ele é um filme feito pra passar na sessão da tarde. Sim. Os dois. O livro não é feito pra adulto, mas ele é feito pra adolescentes. Já o filme é feito pra criança. Sei lá, eles não fazem nada demais no filme. E também é sempre aquela mesmice, né? Eles vão lá, enfrentam o inimigo, beleza. Vão pro próximo lugar, enfrentam o inimigo, beleza. Vão pro próximo lugar, é sempre isso. Esse eu acho que o Luke nem viu, né? Não. Sério? Mas não tem tanto o que falar, assim. É só essa mudança mesmo. Esses livros adolescentes mais recentes a gente não leu, não. Eu sou mais novo, eu li. Eu acho que o mais mesmo adolescente é Jogos Vorazes, porque... Eu nem li, boy. É Jennifer Lawrence. O filme eu vi todos. Eu só vi o primeiro filme. Que desgraça. O segundo é bom, cara. O segundo é bom. Sei Até lá. As pessoas que falaram mal do primeiro filme, todas elas chegaram, o segundo filme é bom. É porque realmente dá um salto de qualidade absurdo. Eu vi uma publicação na internet, eu não sei se é verdade, que... A escritora, ela tinha em mente escrever só um livro, né? Não sei se é verdade. E depois que a editora pediu pra ela escrever os outros dois, porque tava fazendo muito sucesso. Alguém confirma isso aí? Aí eu não sei. Eu sou tão fã, posso chegar a esse ponto de Jogos Vorazes. Uma vez eu li num blog isso, mas eu sempre fiquei na dúvida se era verdade ou não. Eu não sei. Quando você falou que era só um livro, eu pensei que era tipo Seus Anéis, que é só um livro, só que ficou grande demais, aí a editora mandou dividir em três. Não, eu não sei se é verdade, foi o que eu ouvi. Por isso que eu perguntei. Mas o primeiro livro é fechadinho, então até funciona assim. Cara, que eu conheço de livro ainda nesse âmbito de livro, tem o Narnia, que eu particularmente gosto mais do filme do que dos livros. O filme é melhor mesmo. O livro, né? Porque, assim, Narnia, ele é infantil, tanto no filme quanto no livro. Só que dá uma empolgação maior, assim, os efeitos visuais e tal. Você vê aquele mundo do Marvel transportado pro cinema, ficou muito legal. Era uma coisa que quem lê o livro queria ver, assim, achava interessante ver. Porque o Narnia, ele não é nada demais, cara. Ele é bem certinho, é tipo, você sabe quem é o herói, você sabe quem é o vilão, você sabe quem qual merda vai acontecer com quem. É tipo, não é clichê, porque na época que Narnia foi escrito... Sim, mas eu digo, hoje em dia tu olha. Mas... Sim, mas hoje em dia tu olha e fala, ah, tá. Não, hoje em dia tu vê o Papai Noel no livro do Narnia e você fica falando, como assim? Eu fui ver um vídeo um pouco antigo de um canal, pra falar a verdade, nem lembro o nome do canal agora. Mas ela era uma mulher que ela tava falando sobre essas teorias de Narnia, né? E tipo, o leão, como é que é o nome do leão? Eu nunca lembro o nome do leão. Jesus Cristo. Aslan. Nárnia. A Nárnia é Jesus Cristo. Não, é, não, mas Nárnia todo, ele é feito em cima de conceitos das judaico-cristãs. É, o Leão, no segundo filme, já fala assim, ah, eu sou Jesus mesmo, e aí, galera, beleza, tudo bem com vocês? Faz pra vocês aí. No primeiro chegava a ser um pouco escondido, mas no segundo já, é, já mostrou que era. Não chega a ser tão escondido, porque ele, olha só, ele aparece quando tu precisa, ele se sacrificou pelo povo dele, tipo, é, tá na cara. E ele volta à vida. Mas aparecer quando precisa, tem o Mestre dos Magos pra isso aí também, né? Não, os Mestres dos Magos... Não, é o contrário, os Mestres dos Magos... Ele desaparece quando precisa. Ele desaparecia quando você precisava dele. Mas aí, quase Jesus. Tá ali do lado, né? Tá ali colado. Mas isso é tipo uma coisa bem comum em qualquer literatura e tal. Se for, a gente falou do Super-Homem, o Super-Homem é exatamente uma situação de Jesus Cristo. Ou pelo menos ele foi se transformando nisso. No último filme é. No último filme ele é tão descarado que, tipo, tudo, né, cara? Ele tem 33 anos quando ele começa a. Ele vai na igreja, ele cai da nave explodindo. O nome do pai dele é, não é chamado mais, fala, não é tão Jor-El, ele fala, é o Jó da casa El. Ele tá caindo no espaço, ele tá na forma de cruz, é, beleza. É absurdo. Sutileza incrível. Saindo dos livros, eu ia falar de games. Eu acho que o problema maior do. A adaptação de videogame é que a história no videogame não é lá essas coisas. E o que faz. E tem a enrolação no meio que você tem que fazer pular plataforma, matar, dar tirinho. Esse tipo de coisa vai enrolando o jogador. No filme não pode ter esse tipo de coisa. O problema dos games, inclusive eu tinha escutado no podcast há tempos atrás, acho que foi do pessoal do Games on the Rocks, foi muito tempo que eu escutei eles. Que eles tinham falado um negócio e eu concordo com eles. É que. A história dos games, normalmente, não é tão relevante pra gente. O mais interessante é como você joga, como você se comporta dentro da história. Até as histórias mais clássicas dos games, elas não seriam a mesma coisa, não seriam tão interessantes assim, dentro do conceito geral, se elas fossem simplesmente contadas ao Léo. Você acha legal porque você faz parte da história, sabe? Explica, Mario. Não, mas Mario teve um filme maravilhoso. Maravilhoso. Espetacular. Aquele filme é bom. Mas eu não posso chamar de universo cinematográfico. Eu acho que não. Eu não me lembro direito do filme. Todo universo. Um filme, eu não me lembro direito, ele é baseado num jogo. É o Prince of Persia. Eu não me lembro mais do filme, mas eu lembro que quando eu assisti, eu achei uma bosta. Tipo, nossa, a gente gosta. Não terminou de... A gente gosta. Sério? Não é tão ruim isso, não é ruim. Oh, quando terminou aquele filme eu falei, nossa, perdi meu tempo assistindo. Eu não gostei, porque eu já tinha jogado os jogos que tinha saído, né? Não me lembro até qual, mas... Peraí. Vamos botar os pingos nos is. Você tinha jogado os jogos que tinha saído, significa que você jogou aquele jogo impossível do Super Nintendo. Não, eu não vi, do computador. Então você não jogou a Prince of Persia de raiz. Não, tô falando bem, nem você. Eu. Eu joguei o Prince of Persia de raiz, só que eu não passava da primeira fase. Jogou, porra, é igual eu. Eu ficava puto, cara. Eu aluguei uma vez esse jogo pra nunca mais. A coisa de PC, o principal peça de PC, durante a história você tinha que fazer uma plataforma, chegar num lugar, aí batalha com o inimigo, batalha. Corre parede, sobe parede, volta no tempo, não sei o que. Aí é tudo bem, no cinema não tem essa, não dá pra fazer esse tipo de coisa. Aí é só história e no final a história é fraquinha. Mas é outro que eu não considero um universo cinematográfico. Se fosse. Ele não foi, inclusive, porque o filme não rendeu muito dinheiro, né? Então... Ele queria que fosse. O universo cinematográfico que a gente pode falar é do Batman, por exemplo. Batman tem. Eu posso dizer que tem cinematográfico. Não estou tirando o Batman Feira da Fruta e o Batman a série do 60, que é genial. Que é genial. É, eu estou considerando o universo do Tim Burton, aqueles dois filmes merda do George Mack, na verdade a gente não precisa considerar, a gente diz que não existe. É o carnaval que passou já. É o carnaval lá, e o universo do Nolan. Considerando esses dois universos, o Batman dos personagens que eu acho que foi muito mais bem adaptado no cinema, apesar de todos os filmes merdas que ele também tem. O universo do Batman, eu gosto dos universos contados pro cinema. É porque apesar... pra quadrinho é mais diferente, porque você tem que passar... Porque no quadrinho a sua mentalidade pra ler as histórias dos quadrinhos é uma e pro cinema é outra. Então você tem que adaptar muito, você tem que mudar basicamente muita coisa. Mas assim, na verdade, isso, eu sempre penso nisso, só que hoje em dia eu tenho um problema porque tem o Vingadores aí pra mostrar que foda-se. Não. Imagina o Falcão do universo 116. Não, já. Cara, eu tô falando. Que é um negão vestido de vermelho. Vestido de roxo, tudo bem, foda-se. Aquela roupa lá. Com umas asas vermelhas lindas, maravilhosas. Tem que adaptar, cara. Ah, tem que adaptar. Mas é porque é um negócio que sempre se pensava antes dos Vingadores, que se fala muito, é que não era possível você fazer um filme propriamente de quadrinhos no cinema. E o Vingadores mostrou que é possível. É só isso que eu tô querendo. Tem que adaptar. Imagina o Bane, a história do Bane. Ah, ele era um cara que nasceu na prisão. E ele só quer enfrentar o Batman porque ele odeia morcegos. Nossa, já pensou? Que da hora. Não, não ia ser bom. Mas... Você tocar, hein? Cara, o final foi tão merda. O terceiro filme do Batman é tão merda que eu não tenho muita dúvida. Eu não tenho muita dúvida se essa história não seria melhor. O Ben é legal, ele faz com aquela voz assim, é muito bom. Então, mas o Ben perde com um soco, caralho. Não, o Ben ele toma um tiro da mulher gato, ele perde por causa do tiro da mulher gato. É ridículo, cara. E a Talha ao Gu, cara, que personagem desperdiçável naquele filme. Que filme merda, cara, eu fiquei muito puto com eu adoro o universo do Nolan, cara. Aquele terceiro filme, puta que pariu, eu vi na pré-estreia, cara, 2 horas da manhã, doente, eu tava doente na porra da sala. Meus pais estavam do meu lado, cara, eu convenci meus pais a me levar, porque eu não tinha carona, que pariu. Pra você ter ideia, minha mãe dormiu metade do filme. Sim. Estou empolgante. E tinha horas que eu quase dormi também no filme. Porque tava foda. Eu não acho tão merda, eu acho mais ou menos, mas eu não acho tão merda assim, não. Mas é isso, eu acho que pro cinema, pra quadris, eu acho que a adaptação vale, mudar as coisas vale, não tem problema nenhum. Não, acho que mudar vale em qualquer instância, na verdade sempre muda, cara. Por isso que a gente tá nem questionando aqui, a gente tá falando sobre como é que ficou essas questões do universo, se ficaram legais ou não. Sim, mas tem que adaptar mesmo, porque tipo, se tu for pensar, o público que vê filme é muito maior do que o público que lê quadrinhos. Tipo, quadrinho tu tem que ir lá na banca todo mês comprar a tua edição. Já filme tu vai uma vez no cinema, olha o filme e tá bom, entendeu? E outra mentalidade. No Japão, não. Por isso só sai filme ruim do Japão. A polêmica. O universo da Marvel tá ficando aí. O da DC tá fingindo que vai sair, mas não vai sair. O universo da Marvel é um, como a gente tava falando, como eu falei no começo, no exemplo mais claro hoje em dia, que tá sendo muito bem feito. Mesmo tendo filmes ruins, o universo tá muito bem construído. O problema é que vai chegar em um ponto que vai ficar igual o quadrinho, que você vai ter que ver 1 milhão de filmes pra poder entender o que tá acontecendo hoje em dia no cinema. E o Homem-Aranha vai ter um clone. Não. Uma das coisas, pensar isso aí, cara. Se o Homem-Aranha tiver clone, eu desisto do Homem-Aranha do cinema. Não vou nem ver, não vou nem ser ver nesse ponto. Se fizer a saga do clone, eu desisto. Eu jogo fora. A Marvel vai fazer a saga dos heróis renascem, cara. Não. Saga dos heróis renascem é tipo o filme do Batman do Joel Schumacher. Vão botar no Quarteto Fantástico a Susan de vestida de puta, igual nos anos 90? Não dá. Ok, continuando. Games a gente tem poucas, né, que realmente chegaram a gente dizer que tem uma franquia, não. Tem um universo. Teve o universo de Tomb Raider, que a gente já falou aqui antes, inclusive. Um filme baseado em game que eu, nossa, achava muito louco quando eu era criança é o Mortal Kombat. Nossa, eu achava muito louco. Sempre que dava na TV eu olhava. A gente não vai falar muito disso, só porque a gente já meio que falou dessas adaptações. Ah, sim, não, mas eu só queria comentar mesmo. Não, sim, não, mas eu concordo. A gente falou o do Mortal Kombat. O primeiro filme é uma beleza, aí cagaram com a aniquilação. Deixa eu ver, tem outro exemplo de game. Game é difícil, normalmente os filmes caem no primeiro. Depois do primeiro já fica merda. Sim. Street Fighter? Não, Street Fighter não é, cara. Street Fighter só tem um filme, é o filme que matou o Raul Julia. Ai, ai. De game, cara. Porra, game. É que a gente foi um podcast game. Todo sobre games pra filmes. Mas o universo cinematográfico é muito difícil. Pegar um game que gerou um universo cinematográfico. Ah, pronto, teve um. É, qual? Resident Evil. Boa! Não, Resident Evil é? Desculpa aí, mas é boa. Não, boa a tua ideia de lembrar de Resident Evil. Resident Evil é... é... é ruim de comentar. O primeiro é muito bom. É, muito bom! É aquela coisa... assistível. Muito bom, é meio exagerado. Eu acho, não, o 2 o 2 até desce, mas a partir do 3 eu acho que cagou demais, cara. Fugiu muito. Não, como assim o 2 até desce, cara? Eu desisti de desse filme por causa do segundo. Sério? Cara, não tem esse de borracha. Pô, mas o filme é antigo. É tipo do Star Trek, cara. Tu não dá bola pra não, qualidade não, das não, coisas. Não, não, não, mas o filme, você já tinha efeitos digitais o bastante pra não fazer um monstro Nemesis de borracha mal feito, derretido e tal. Não, Nemesis de borracha não. Não defenda o Nemesis de borracha. Se tu tentar engolir ele com uma aguinha, até vai o 2, mas não, o 3 não vai, cara. Não vai. Não. Não vai. Ela tem um romance com Nemesis, velho. Não. Não. Não. Não. Na minha opinião, a partir do 3 que caga. O 3 é muito ruim. Eu não vi, eu desisti. Quando eu vi o Nemesis de borracha, eu parei de ver o filme. Eu parei no 3. O Luke viu todos. Eu vi tudo. Tudo. Eu vi umas cenas do último que lançou. É demais, cara. Pô, isso aí não é Resident Evil. É outra coisa. É o universo cinematográfico do Resident Evil. Mas, tipo, eles fugiram demais. Gira é um em torno da protagonista mulher do jogo. Tipo, mas eles fugiram que demais. Não tem mais nada a ver com Resident Evil. Que não tem no jogo, exatamente. É igual, tipo, tu pegar o Resident Evil 1, 2 e 3, daí tu pega o 4 e ele foge completamente da história, mas ele continua bom. É, exatamente. Eu ia falar, não fale mal do Resident Evil 4. Não, Resident Evil 4 é porque... Mas você pode Zerei falar mal do 6. Dá vontade, você pode falar mal do 6. Mas é culpa 6 do eu joguei 4, só uma hora, e... pra falar a verdade. Mas é culpa do 4 que veio toda a merda também, né? É, eu concordo. Não, mas é que o 4, ele é bom. Tipo, é que tu vai pegar o 1, 2 e o 3, o 1, 2 e o 3 é um survival horror, né? É jogo de terrorzão mesmo, tu fica apavoradão jogando. Já o 4 é um jogo de ação. Ah, apavoradão também. Eu abri a porta e ficava com cagaço. Não, é porque eu não. Eu sei lá, porque eu joguei muito pouco Survival Horror, eu nunca tive problemas. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo. Mas tipo, dentro pega o 4, que ele é um jogo de ação, que não tem nada de terror, assim. Na verdade tem uma cena que eu não gostava muito, que é aquela do refrigerador, que tem aquele. Parece aquele monstro estranho pela primeira vez, tem que mirar no coração dele pra te matar ele. Sim, eu não cheguei aí. É um que... Ele tem. Tu tem que usar a mira do rifle, dele tem uns coraçãozinhos assim espalhados dentro do refrigerador. Aquela cena até que me deu uma atenção, mas fora o resto é um jogo de ação. Não cheguei assim não. As tensões que eu tinha nesse nível aí era com House of the Dead. A minha mira era uma merda. Não, olha só, já que a gente falou de Resident Evil, conta falar de Silent Hill? Silent Hill tem um filme. Tem dois filmes, na verdade, mas eu não vi o 2. Eu também não vi o 2. Ninguém olha aí, então tá bom. Acho que mas não, um não é dá bom. Pra te falar, não dá pra te falar. Ah, o final louco lá é... Não, o filme é uma boa adaptação, mas não sei se chega a... É, não, né, não chega a ter um universo. É, tem um outro game, Luke, que você lembra assim, do universo? De universo, não. Vamos terminar aqui quadrinhos, e eu quero citar só um de animação. Quadrinhos, então a gente já falou do Batman, a gente já falou do... meio que falou do universo Marvel novo, que tem todos esses personagens em Marvel. Tem os dois universos do Homem-Aranha, o atual e o anterior. O anterior, eu não tenho muita certeza se eu posso dizer isso, mas ele me lembra muito o que a gente via na série de desenhos dos anos 90, que eu gostava pra caramba, inclusive. Era a coisa que prestava nos anos 90, porque os quadrinhos realmente... O quadrinho dos anos 90 é aquela decaída, né? Não existe quadrinho. Mas bem, E tem o novo, que é o Amazing Spider-Man, que também teve um desenho, mas aí já não tem nada a ver com o outro. O Amazing Spider-Man, se não me lembro, é o desenho que aparece no episódio que tem um Blade, né? Eu acho que é. É? Acho que é o que tem um Blade. Eu me lembro, sim, desse episódio do Blade, me lembro do episódio do Caçador. Eu nunca entendi qual a ameaça que aquele cara causava no Homem-Aranha. O Kraven? É. É um cara vestido de pelúcia de leão, velho. É bem assustador. É bem assustador. Mas com o Abutre, né, cara? Que é um velho. O Abutre é um velho. É um velho voador, velho. É um cara, um velho que voa. É isso. Esse é o vilão do Homem-Aranha. É isso aí, cara. Teve o Super-Homem. Vocês chegaram a ver todos os quatro filmes do Super-Homem? Eu vi os três primeiros, o quarto eu não tive coragem. É, o quarto é foda, porque o quarto ele é produção independente e bancada pelo pelo próximo Christopher Reeves, né? Pera, o quarto é do Nuclear? É esse. Ah, então eu vi o quarto também. Esse filme é uma merda. Esse filme é uma merda. Esse filme é vergonhoso, cara. Eu concordo. Mas eu gosto dos primeiros do Super-Homem, cara. Eu me lembro de ver várias vezes ele na sessão da tarde e tal. E eu gostava, acho que foi um universo bem criado dentro das limitações da época. Claro que você sempre vê meio que as limitações da época e tal. O Super-Homem voava ao contrário na Terra, ele girava ao contrário e voltava no tempo, tudo bem. Super veio jogando papel telefone no inimigo, cara, o S. Pois é, tudo bem. Mas eu ainda prefiro o Lois Clark. Lois Clark é muito melhor. Superman havaiano. Eu posso ter uma pergunta off-topic? Um pouco off-topic? Pode. O quão fundo o Smallville é baseado em Superman? É. Nada. Então, cara, não tem nada de Superman. Não. Porque eu olhava e falava, não, vou olhar uma série do Superman. Ah, não, ele é um excerto de Superman. Só não tem nenhum quadrinho que conta aquilo. Tipo, eu olhava e falava, nossa, série do Superman. Mas não, cadê Superman? Cadê? Não tinha? Ele tem medo de voar. Ele tem medo de voar. Filho da puta é o Superman e tem medo de voar. É, a gente já falou disso também. Então. Será que a gente pode considerar que a gente tava falando de universo do Batman? Todos o filme merda da Mulher Gato dentro do universo não. Não. A Mulher Gato não existe. Se for considerar isso, eu vou considerar o universo do Demolidor com o filme do Electro. Então não. Os dois são muito ruins. Da Electro é bem pior, claro. Eu acho da Electra melhor que da Mulher Gato, cara. É, não. Da Mulher Gato, eu tô falando em comparação ao Demolidor. Puta, Demolidor e Electra é foda. É difícil. E tem o universo do Blade. Blade é legal. Que é legal, é muito bem feito. Na verdade, o universo do Blade meio que deu um revival pros filmes de super-heróis. Eu até gosto do Trint. O Trint é até legalzinho, até assisto. É passável, eu não gosto muito, não. Mas os dois são legais. O primeiro, principalmente. O primeiro é muito bom. Não, Blade é louco. Qual dos três que é que tem uma cena numa rave de vampiro, cai sangue? Primeiro. Pô, essa cena é foda pra caralho. O Blade vai matando. Não, esse é o começo do segundo, cara. Eu acho que é o segundo. É muito foda. O Blade é foda. É, não sei. Tem várias raves, cara, assim. Eu acho que no primeiro tem também que ele invade essa rave e depois ele encontra o vampiro gordão, que não consegue se mexer. Isso aí eu já não lembro mais. Primeiro filme tem um vampiro gordão que é tipo o porteiro lá. Não lembro, não. Eu não lembro mais de nada desse filme. O primeiro filme é legal, cara. Eu me lembro porque eu vi esse filme, eu tinha 10 anos de idade. Se eu tinha, sei lá, 7. Teoricamente era meio perturbador. Mas tudo bem, eu joguei Mortal Kombat pela primeira vez quando eu tive 8 anos. Então tudo bem. Não é nada. De animação, só pegando assim. Meu de animação, meu de boneco, né? O Transformers, o universo do Transformers. A gente tem o universo do Transformers no cinema e tem o universo do Transformers nas animações. Sim. Que é a animação antiga, a velha. Sim, animações da. Daqui, professora Bandai e tal. Sim, mesmo. Eu não gosto nenhum dos dois. Eu só gosto do Beast Wars. Eu também não gosto do universo das animações, cara. Mas, se bem que eu admito que eu vi muito pouco da animação, mas eu realmente não curto muito, não. Eu vi bastante e também não gosto. Agora o Beast Wars eu acho muito bom, eu concordo. Beast Wars eu, eu adoraria que fizessem uma adaptação do Beast Wars, embora eu acho que seja bem possível, né? Bem pouco provável. É só se for no universo do planeta dos macacos, aí tem o Optimus Prime macaco. Aí ia ser maneiríssimo. Eu gostava dos Beast Wars, aqueles que não eram. Na verdade, que não eram Beast Wars, né? Aqueles Transformers que eram era realmente no espaço, em outros planetas também. Eu curtia. Esse eu não lembro, não. Teve um monte de série dessa do Transformers que se seguiu depois do Beast Wars. Eu não sei se elas são tão conhecidas por aqui, mas elas foram exibidas. Mas é isso, assim. Então vamos um aparato geral. No geral, eu acredito que o universo original, consideravelmente melhor, 100% dos casos. Não diria 100% dos casos, diria 95% dos casos. Universo original, universo cinematográfico. Eu falei do Narnia, é verdade. Também não dá pra ser 100%. Mas é difícil, assim, um universo cinematográfico superar por causa de todas as coisas que a gente conhece de Hollywood. Principalmente porque a gente tá falando muito do universo de Hollywood, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes de universos cinematográficos de coisas de outro país, porque senão a gente pegava o universo do Super-Homem, do Homem-Aranha. Então vamos deixar pra lá. Então tem todas as questões de produtor, meter o bedelho no filme, o público-alvo do não ser o mesmo. Porque quando você fala, por exemplo, no quadrinho, você faz um negócio para o quadrinho, você espera um certo público. Quando você faz um negócio para o cinema, mesmo que seja baseado no negócio de quadrinhos, o público é totalmente diferente. O grande público é totalmente diferente. Então, muito mais abrangente. Você não pode usar a mesma linguagem que o pessoal, que com certeza as pessoas vão curtir. É, porque filme normalmente vai uma família inteira, às vezes, ver filme. Quadrinho vou lá, vou comprar meu quadrinho, vou ler eu sozinho aqui. E como tem essas alterações, sempre quem é fanboy que viu a série original vai ficar meio chateado. Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, agora, eu adoro a série de Game of Thrones, mas eu tô ficando meio chateado com essa nova temporada. Cara, eu tenho todos os livros aqui. Só porque eu li o livro, não era pra ter lido o livro, eu acho. Eu tenho todos os livros, mas eu tô trancado na metade do primeiro, porque tá chato pra caramba. Ah, tudo bem, o Luke passou da segunda página. Eu tô no prelúdio. Então em si, alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão do universo original, universo cinematográfico? Universo original tanto é melhor. Tanto no universo original quanto no universo cinematográfico, a Marvel é a melhor que a DC. Não, DC é melhor. Você gostou de Lanterna Verde? O cara gostou de Lanterna Verde. Cara, Lanterna Verde... Os quadrinhos parei. A DC é melhor. No cinema, com certeza a Marvel é muito melhor que a DC, cara. Apesar de que o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ainda é o melhor filme de quadrinhos, não cara de quadrinhos, já feito. Agora, momento que eu vou apanhar de novo. Eu só assisti o Batman Begins. Ah, meu Deus. O que é que esse cara tá fazendo aqui, cara? Me explica. Eu não gosto de Batman também. O que esse cara tá fazendo aqui, cara? Eu gosto de Lanterna Verde. Como alguém não gosta do Batman, gosta do Lanterna Verde, cara? Tu não gosta do Batman porque o Batman bateu no Lanterna Verde, né? Valeu. O Batman se pintou de amarelo, tomou limonada amarela pra bater no Lanterna Verde. Ai, que merda. Onde tá? Merda, cara. Se for ver, eu vi mais filme da Marvel do que da DC. Porque não tem tanto filme da DC. Até tem, mas... Tinha que ter da Liga da Justiça. Tem filme dos anos 90 da Liga da Justiça. Tem. Deve ser uma bosta. É incrível. A Jax Gordon, cara. Mas enfim, vamos sair disso que eu tô com sono. Vamos pras indicações. Eu recomendo Capitão América 2. Capitão América 2 é foda, eu não preciso falar mais nada. Um soldado invernal. Não tem nada a ver. É infernal, né? Cara. Eu sempre leio infernal. Ou se quiser, hein? The Winter Soldier. É porque no quadrinho é porque ele é da União Soviética e tal. Mas no filme não fala muito disso, não. O Capitão América é da União Soviética? Não. Não, o Soldado Invernal. Ah, tá. Mas enfim, o filme saiu já há umas 2 semanas. E eu ainda não vi. Ele vai ficar no cartaz um tempinho porque não tem nenhum filme pra bater com ele. Lego. O Lego já foi. Né? Lego, faz um tempo, viu? Ai, ai. É pior que o cinema da minha cidade, que não sai filme de dinossauro. O daqui fica um filme por um mês, cara, e chega tipo um mês atrasado. É, cidade tá pior que a minha. Filme do Capitão América, melhor filme da Marvel depois de Vingadores. Até melhor depois de Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha é muito ruim. É depois... outro produtor, deixa de lá. Vai. Tá. E é ruim. Não é ruim. Eu achei até melhor pra mim que Homem de Ferro, que era o meu preferido. Eu também acho melhor que Homem de Ferro. É uma coisa que a gente não comentou, mas Homem de Ferro é muito diferente dos quadrinhos também, né? Ele é melhor no filme. O Homem de Ferro no cinema, ele ficou diferente, mas aí nos quadrinhos começou a repetir a personalidade dele. No cinema é melhor. É, no cinema é melhor. Quadrinho, você não sente nenhuma empolgação de ler um quadrinho do Homem de Ferro. Ninguém sente empolgação de ler quadrinho da Marvel, né? Só o Dexman. Enfim, a gente sempre cobrou aqui que tava faltando um filme sério da Marvel. E o Capitão América é justamente o filme sério da Marvel, finalmente. E fez muito bem. A única coisa que eu tava falando do Capitão América é que o Capitão América é importante pro filme e tudo, ele é o grande herói e tal, mas ele é tipo o equipe especial da SHIELD, vamos dizer assim. Ele é um filme de uma equipe especial da SHIELD, mas não o Agents of SHIELD, atualmente. Aliás, o final do... eu descobri, eu não assisti Agents of SHIELD, mas o final do Capitão América, ele já é spoileado no seriado da TV. É, o episódio da TV saiu antes do filme e deu spoiler pro Capitão América 2. Muito inteligente da parte deles, né? Mas tudo bem. Mas enfim, o filme é divertido. Não só tipo de piadinha, porque tem bem pouca. Se tu for contar, tem bem pouca piadinha. Eu não lembro, cara, de piada assim no meio do filme. Só. Porque a piada que eu vi foi aquela do começo do. Da Viva Negra falando que ele vai sair, pra ele sair com a menina e tal. E que mesmo assim. Foi uma piada já tão parecida, tantas trailers, né? No trailer que você já sabia que ela... Você não sentiu a menor emoção. A porradaria é maneiríssima, acho que é a melhor porrada de filme de herói. Mas depois o Chris Evans continua sendo um merda. Desculpa. Ah, eu não tive tanto problema com o Chris Evans. Eu continuo achando ele, tipo, ele e qualquer cara é a mesma coisa. Ah, eu não tive tanto problema, não. O Soldado Invernal é maneiro pra caralho. O Nick Fury, a cena do Nick Fury ficou maneiríssima. Ele é maneiro, mas ele aparece muito pouco. Né? Ah, mas é porque eles têm a intenção de transformar o. Ops! Coitado, eles têm a intenção de transformar o Soldado Invernal no novo Capitão América. Então, o terceiro filme deve ser mais baseado. Spoiler, né, cara? Deve ser. É que eu li o quadrinho antes, então pra mim tava na cara. Não, o final o tá eu já sabia do final, eu já sabia disso. Então também o Falcão tá legal. O Falcão tá legal, só que aí teve aquele problema, né, pra mim. Por que não chamar o Tony Stark, né? Como foi pra mim no problema no terceiro filme do Homem de Ferro, porque ele não chamou o Capitão América. Pô, aí fica essa coisa. Uma pergunta, onde estava o Gavião Arqueiro? O Gavião Arqueiro devia estar. Porque, tipo, aquilo rolou no final de semana, né? Então ele poderia estar em outro país, vai saber. Foi bem um final de semana, cara. Foi quase um. Foi, não, cara, foi mais, pô. Não, tipo, ele descobre num dia, aí no outro dia ele tem que fugir, aí no terceiro dia ele tem que derreter o negócio. É mais ou menos um final de semana. Mas eu não tive tanto problema com o Gavião Arqueiro, assim. Mas, por exemplo, chama o Tony Stark. Tony Stark tá lá, pô. Ele resolve as coisas, dava pra ajudar, sei lá. Não, mas é tipo como. É foda, porque eu não posso spoiler o final, cara. O final ficou muito bom. Eu realmente não esperava. Não sei se o quadrinho é daquele jeito. O final do quadrinho é daquele jeito mesmo? Não sei que final que você tá falando. Da agência. Não. Daquele jeito? Não, né? Então, pô, não esperava ter isso. Eu não esperava. Ah, e vamos ver como é que vai ficar em Vingadores, né? Vamos ver como vai ficar todo o universo Marvel, né, cara? Eu preferia muito mais o filme sobre a Hydra em Vingadores do que do Tron agora, mas eu não sei como é que vai encaixar tudo isso, não. Cara, pois é, tem esse negócio do Esse eu vou falar assim nos próximos créditos, que muita gente viu, né? O negócio da Hydra ter pessoas com superpoderes, e a gente sabe que esses dois caras já apareceram na filmagem dos Vingadores. É, eu quero ver como é que vai ser. Não sei como é que vai ser, não. Fiquei curioso, né, realmente. Mas foi legal, cara. Eu gostei, o filme foi muito bem. A bilheteria dele tá muito boa. É, provavelmente, filme nota 9. Provavelmente ele vai chegar na bilheteria do Thor. O Thor fez mais de 1 bilhão, cara. Fez. Eu fiquei impressionado, cara. É tanta gente assim querendo ver o lourinho lá. Ele é gato, eu pegava, é fácil. Enfim, é, nota 9, Capitão América. 9, Batman Esfera da Fruta. Batman Esfera da Fruta é de 0 a 5. Mas eu botei nota 9, não botei Batman Esfera da Fruta. É. Então, quantos Batman Esfera da Fruta? 4,5, porra. Pode ser diferente, cara. Sei lá. Tem uns errinhos ali e aqui, falta de fazer um personagem ser mais interessante, mas aí não tem problema, não. Ele é grande, mas não é cansativo. Muita gente disse que viu o tempo, não viu o tempo passar. Eu até vi, eu não vou dizer que eu não vi, eu, de certa hora eu ficava pensando, pois faz tempo, né, que eu tô aqui. Mas é legal, cara, é um bom filme, eu indico mesmo. Eu quase vou ver ele a segunda vez no cinema, porque não tinha mais nada pra ver. Eu tô quase fazendo isso. Como é que tá o 3D? Eu não vi em 3D. Me falaram que o 3D, ele só existe até metade do filme. Eu aprendi com erros do passado que não é pra ver filme 3D da Marvel. Não é pra ver filme 3D de muita coisa, né? É. Mas enfim, é isso. Capitão América 2, assista. Eu indico Arakawa Under the Bridge. Não é tão conhecido assim, mas acho que é um anime que todo mundo devia assistir. Todo mundo mesmo. Porque não é aquele anime fechado pra um público específico. Não sei se vocês já assistiram? Já. Já? Os dois? Todos. Então, eu preciso explicar. Preciso explicar o que é? Precisa. Preciso explicar pro público, né? Pra gente não, mas pro público. Tá. Bom, ele é um anime meio de comédia, meio vida real ali, slice of life, né? Que mostra um personagem, que ele é um herdeiro de uma família, tipo, super rica. Eles são dono da empresa mais rica do mundo, inclusive. É tudo. É do mundo, os caras são os mais poderosos naquele universo deles ali. Porque eles não só uma firma, mas eles têm um monte de coisa, entendeu? E eles têm um lema na família deles que é nunca ficar devendo nada a ninguém. Então ele nunca fica devendo nada a ninguém. Então eles fazem o máximo pra fazer tudo por si. Eu faço tudo por mim mesmo, não preciso de ajuda de ninguém. Porque senão ele teria que ficar devendo pra alguém. Até um dia que uns piá sacaneiam ele em cima da ponte e pendura a calça dele, tipo, lá em cima da ponte. E ele tem que subir pra pegar, né? Ele tem uma guria ali que tava pescando e ela pergunta se ele quer ajuda. Ele fala que não, que senão vai ter que ficar devendo pra ela, né? Ele sobe lá pra pegar a calça, só que a ponte tava em construção e o pilar cai. E ele vai afundando pra dentro do oceano, né? E aquela guria vai lá e salva ele. E ele fica, puta merda, salvou minha vida e agora? O que, que eu faço? E ele vê que ela mora debaixo da ponte, por isso que é o nome do anime, né? E ele fala, ah, eu posso te dar casa, carro, dinheiro pra ficar rica. E ela fala, não, não quero isso. Tu não precisa me pagar, eu te ajudei porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu ajudo os outros, né? Pra que eu não vou te ajudar? Fala, não, mas eu preciso te pagar de algum jeito. Ela fala, se tu quiser me pagar de algum jeito, tanto podia ser o meu namorado. E vir morar aqui comigo debaixo da ponte, né? E, tipo, é um choque cultural gigante, porque ele é aquele cara que vivia sempre lá na riqueza e rodeado de coisas chique, digamos assim, e ele tem que morar debaixo da ponte. E, tipo, é venusiana. E um capa. Mas conforme o tempo vai passando, ele vê que mesmo aquelas pessoas sendo um bando de louco, porque eles são loucos. Que é isso? Ou se... Que é isso? Eles são loucos. Ah, eles são loucos. Nada, mas ele vê que... Que isso, eles tá vê... feira, cara. Mas ele vê que eles são loucos, moram debaixo da ponte, mas eles são muito mais felizes. Eles são as pessoas, tipo, muito felizes. Muito mais do que ele era lá naquele meio da riqueza. Tanto que a guria, esqueci o nome dela agora, a Nino-san. Ela até fala, né, que ela pesca, o trabalho dela é pescar. E ela pesca porque ela gosta. E esse é o trabalho dela. E ele fala, não, mas trabalho a gente não faz porque a gente gosta. Trabalho é cansativo e chato. Tu quer terminar logo pra chegar em casa, não é uma coisa que tu faz por diversão. E ele vê ali que todo mundo se diverte fazendo ali o que é o seu trabalho. Então eu recomendo pra todo mundo por causa disso. É um choque cultural muito grande e mostra como só porque tu é pobre ou que tu é um pouco diferente não quer dizer que tu não seja uma pessoa feliz. Eu achei bom. É bom, não só pelo choque cultural, mas tipo, ele é engraçado, os personagens são bem construídos. A história abertura é bem, muito boa. Bem basada, acho... duas aberturas, a primeira e a segunda temporada são legais. O encerramento é bem zoado, é legal também. O que naquele anime não é zoado? Cara, não, é foda, não sei muito o que falar, né? É um anime muito louco, é um dos animes anime mega nonsense. Tem muito anime que eu gosto, mas esse é o único que eu falei assim, eu recomendo. Excelente, excelente mesmo. Eu gosto. Eu não sei se ele é pra todo mundo. Eu já não tenho muita noção se é se todo mundo a gostar. Criança, cara, eu não recomendo esse anime, por exemplo, pra você ter menos de 14 anos de idade. Dificilmente você vai entender as nuances do negócio. É, muita coisa, mas eu digo, é impossível tu alguma coisa que agrade todo mundo. Não existe. Não existe. E se eu fosse dizer, tipo, o meu anime favorito, por exemplo, não ia agradar nem 10% do público. Quantos Batman Feira da Fruta de 0 a 5 você dá pra você? Confirmamos que seria uma nota Batman Feira da Fruta. É uma nota. É uma nota. É uma nota. É tipo como se fosse quantas estrelas você dá. Ah, 4,5. 4,5. 4,5 vai. Não dou 5 porque ele não é perfeitinho, não é redondinho. Tem muita coisa ali que não precisava ter. Eu dou 5 pra segunda temporada. Beleza, então. Eu dou 4,5. Assistam, é um dos trabalhos da Shaft bem feitos. É isso. Aquele prefeito, cara, aquele prefeito, sei lá. O cara com a cabeça de estrela, meu Deus, cara. É tudo estranho. Eu indico Fracasso de Público. Então, Fracasso de Público eu já tinha indicado uma vez, tempos atrás, quando li o primeiro quadrinho. Só que eu me lembro que na época eu falei que eu não achei tão legal, porque a primeira edição é boa, mas não é excelente. Agora, o quadrinho, eu tô reindicando quando eu terminei a saga, eu li os três quadrinhos. E o quadrinho 2 e 3 são espetaculares. O 3, principalmente, é fenomenal. O final é excelente. Não sei se eu posso chamar de graphic novel. Hoje eu vou usar quadrinho, que é mais genérico. Então, Fracasso Público, ele vai contar a história de várias personas, são pessoas que vivem, acho que é em Nova York, eu não lembro agora, não sei se é em Nova York mesmo, mas ele vai contar a vida dessas pessoas e como elas se ligam, né? Os principais personagens, eles são, em geral, eles são amigos, nem sempre amigos, porque um é tipo a namorada do cara, o outro é tipo o cara pra quem um dos protagonistas trabalha, não é todos necessariamente amigos, assim. Mas ele vai contar uma história, da história desses caras durante um certo período de vida. E é legal porque ele é uma história de vida humana, vamos dizer assim. Ele nem é dramático, ele não é um quadrinho dramático, mas ele é um quadrinho que conta situações que você acaba passando na vida, que as pessoas passam na vida e de forma muito, como é que eu posso dizer, de forma muito clara, suave, leve, que você consegue assimilar como se uma coisa que aconteceria assim. Com certeza, todo dia você esbarra na rua com uma pessoa que é comum das pessoas desse quadrinho. Então você vai ter um cara que é um escritor, que ele trabalha numa livraria e ele odeia esse emprego da livraria, ele trabalha já há uns 4 anos no nome da livraria. Só que ele não tem coragem de pedir demissão porque ele não tem mais nada. Assim, ele precisa do dinheiro pra poder sobreviver, vamos dizer assim. Ele não tem coragem de pedir demissão. Inclusive, é uma das coisas que é tratada no quadrinho. Durante a última edição, principalmente, eles falam bastante disso. Você tem um amigo dele, que é um cara que tá tentando entrar pra indústria de quadrinhos, que é o melhor personagem, na minha opinião, mas ele não consegue. Acabam conseguindo pra ele um emprego como assistente de um quadrinista velho, que na verdade ele é uma analogia à história do Jack Kirby, que é o criador do Super-Homem, que ele criou um personagem super fodão para uma empresa de quadrinhos, e que esse personagem é explorado aos montes e ganha dinheiro pra caralho. E esse cara que é assistente, ele vai instigar esse senhor a, tipo, entrar na justiça contra essa empresa para poder pegar os direitos do herói que ele criou. Que é uma das histórias, eu acho, a parte mais interessante do quadrinho. Você tem os caras que moram no mesmo prédio do escritor, que é um casal, que é um quadrinista, um professor de história, em que eles vão tentando viver essa vida de casal meio que nova, e que eles não sabem muito bem como lidar com as situações do dia a dia. Você tem a namorada desse cara, que é uma garota altamente desorganizada, que trabalha para uma revista, e que a relação deles é muito assim, eles se gostam, mas ao mesmo tempo eles se odeiam. Então são pessoas muito incríveis, são histórias muito incríveis, e bem desenroladas, e bem trabalhadas. A arte dos personagens, não é, nenhum deles são personagens bonitos, são bem desenhadas, até porque eles querem representar, tipo, pessoas comuns. E é meio que isso que você vê no quadrinho. E, sim, cara, é uma história excelente. É uma história que, se você for comprar, inclusive, eu recomendo comprar logo as três edições e ver, tentar ler tudo de uma vez, porque a sensação da no final é muito mais empolgante do que você ler só uma edição. E, cara, é muito bom, assim. É uma das melhores histórias de arte sequencial que eu já vi, assim. Não é a minha preferida de todos os tempos, mas é excelente. É aquele quadrinho que você termina e você não tem coragem de ver mais nada naquele dia. Nada vai confrontar a grandeza do final daquele quadrinho. Pô, tem gente que chorou no final desse quadrinho, né? Eu não cheguei a ter tanta coisa assim, mas, por exemplo, uma parte que eu achei irado no segundo quadrinho, que é quando esse casal, o casal que eu tinha falado lá de amigos do escritor, que eles vão pra casa da garota, e o cara nunca acreditou em Papai Noel, só que acaba que por um certo motivo ele vai fazer a fantasia do Papai Noel pras crianças da casa. É muito emocionante essa parte, essa cena, e ele próprio meio que desacredita tudo aquilo que ele achava errado, que ele não concordava. Ele meio que vê que não importa, tudo vale a pena por causa do sorriso das crianças, sabe? Por causa daquele pequeno momentozinho de felicidade que ele tá trazendo pra aquelas novas pessoas. É muito legal, é muito legal. Todo quadrinho é muito legal e reviravoltas. E você não espera como vai acabar, o final é bem inesperado. Eu gosto muito mesmo. É um excelente quadrinho. Tem outros podcasts que já indicaram ele, mas independente disso, eu acho que é um quadrinho que você tem que ver, que é muito bom mesmo. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Gal Editora, se não me engano. Sim. São três edições só, vale muito a pena. Eu não li todo, eu li só um pouco. Mas pelo que eu li, eu gostei. Não foi aquele quadrinho, nossa, meu Deus. Porque tanto que eu não cheguei a ler até o final. Mas eu já vi muita gente que adorou esse quadrinho, mas eu não vou ler o resto. Mas a impressão que eu tive, como eu falei, quando eu terminei a primeira edição do quadrinho, eu não achei nada demais. Era bom, mas não era nada espetacular. Agora, quando eu terminei a segunda edição e engatei na terceira, era muito bom essas sequências. Se tu tá falando que é tão bom assim, quem sabe eu pego a segunda pra ler. Eu li só a primeira mesmo, faz um tempo. Eu indico você, Luke, também. Se eu achar, eu vejo. É tipo Game of Thrones. Eu tô lendo, mas tá chato o começo. Não, mas não é tipo Game of Thrones, porque Game of Thrones você se sente triste porque você olha pra aquele livro gigantesco. Você olha... não. O meu nem é tão gigante porque ele é o pocket papel bíblia. Ah, cara, mas é grande pra caralho. O segundo livro, puta que pariu. Terceiro, tu olha pro terceiro, dá até desânimo. Mas é isso aí, cara. É minha indicação do 4.7 Batman Silver da Fruta pra esse quadrinho. E é muito bom, assim, eu realmente indico pra todo mundo. E por que não 5? Por causa da primeira edição. Um pouco cansativo? Não consegui me empolgar tanto depois com a primeira edição. Então é isso, vamos pra considerações. Considerações finais pra esse podcast. Luke Lucas, por favor. Só uma recomendação final. Veja as fotos da Scarlett Johansson pelada. Procure aí que vocês acham fácil. Fica aí a dica excelente. Não vai me dizer que tu viu isso agora, né? Não, eu vi várias vezes já. Tá até aberto. É porque eu pensei que era que nem tipo o filme da Angelina Jolie, que ela fica metade do filme pelada, que eu não sabia que existia. Não, tá de wallpaper aqui já. Não, vamos ver agora, cara, e em consideração que ela está grávida. Ah, aí é beleza, é beleza. Então é só isso. Pô, é só isso? É uma pelada? Tá lá. Usa os caras de honra de pelada, meu parceiro. É só isso. Tá? Só isso. Bom, Patrick, você aí, primeira vez gravando com a gente. Se você gostou das suas finais, você acha que podcast? Eu achei bem divertido. Eu tava apreensivo que vocês fossem uns caras meio filho da mãe, sabe? Mas. A gente é. Eu sou dois filho da puta, velho. É que eu não percebi ainda. A gravação, não, mas deu pra dar uma risada, vocês estão bem legal e espero que eu tenha saído bem também, né? É, só tirar o xerox melhor, né? Assista mais que o Filho da Fruta. Se você assistir. E reassista o Lanterna Verde pra você ver que é uma merda. espero que seja chamado para próximas gravações também. Tranquilo. Mas não tenho muito o que falar, acho que é isso aí mesmo, Yuri. É isso aí. Acho que deu pra perceber que eu tô meio acabado, me enrolando. Eu tô com sono. Mas obrigado pela participação dos dois. Obrigado pros nossos ouvintes que taram a gente até esse momento. Agora, pra gente, com certeza a gravação foi duas vezes maior do que vai sair. E é isso. Não tenho mais nenhuma indicação. Visitem o Mochila de Anki, nosso amigo do Buck. E pelo menos ele tem que fazer a propaganda do Buck, né? Eu não escrevo mais pra lá, né? E visitem o Aniportfólio se vocês estiverem ouvindo o programa. E o Yopnub se vocês estiverem ouvindo o Aniportfólio. Tchau, tchau, até daqui a 15 dias. Na verdade, até daqui a 15 dias não, porque não tem mais um pouquinho menor, mas até daqui a mais de uma semana. Tchau. Tchau.